Muito bom dia a todos e a todas. Ora, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita saúde e de boa disposição, que estarei aqui com vocês das 9 até ao meio-dia com muita, muita música para vos animar esses corações e com ótima música deste lado. Ora, e então hoje somos o 8 de janeiro e está muito frio aqui, está a menos 2 graus em Fleury, e estarei aqui então com mais uma emissão do fim de semana à porta, apresentado por Lourenço. E então estarei aqui das 9 até ao meio-dia, com muita, muita música de todos os gostos. Ora, então, continuamos com a música, vamos já continuar com o agrupamento musical de Dia Paisão, Madalena, meu amor. Madalena,

Tivemos um filho de cor. É milagre, vou acender uma vela ao Senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também, mas tivemos um filho de cor. É milagre. Uma mulher na vida de um homem. Comigo estava tudo bem até ela chegar. Não conhecia solidão, nunca senti saudade. Até que o meu coração se foi apaixonar. Perdi a minha liberdade, entreguei-me a ela. Aos poucos o olhar distante se tornou rotina. Não encontrava mais amor dentro dos olhos dela. Meu coração se iludiu com aquela vida. Mas voltei, e agora eu voltei de novo. Voltei para os braços do meu povo, deixei o rumo da estrada. Me encontrei, estou de volta às madrugadas. Enrola a lua e a noite, que dormem sempre abraçadas. Meus amigos se perderam nos bares da cidade. Um vazio entrou de vez no meu coração. Até o meu melhor amigo já não me liga nada, pois encontrou uma mulher, uma nova paixão. Mas voltei, agora eu voltei de novo. Voltei para os braços do meu povo, deixei o rumo da estrada. Me encontrei, estou de volta às madrugadas. Enrola a lua e a noite, que dormem sempre abraçadas. Mas voltei, agora eu voltei de novo. Voltei para os braços do meu povo, deixei o rumo na estrada. Me encontrei, estou de volta às madrugadas. Enrola a lua e a noite, e dá-me sempre a passada. Semana, amor, esta moça que está comigo não me compreende, não me conhece. Não tem teu charme nem teu toque. Onde eu estava quando aceitei, amor? Te procuro no dia a dia da minha vida, da minha vida. Onde tu estiveres, volta, amor. Volta, amor. Volta, amor. Se não tiveres nenhum compromisso, eu te preciso, fica comigo. Onde tu estiveres, volta, amor. Volta, amor. Volta, amor. Se não tiveres nenhum compromisso, eu te preciso, fica comigo. Música.

nossa terra de português. Portugal é nossa terra, a mais bela com certeza. Vamos lá cantar com força, nossa terra de português. Continuamos então com César Pedro Diniz Cruz, Passeio ao Portugal. Vamos dar uma voltinha até Portugal. Ó terra, de gente boa, de paz, de amor e de encanto. Ó terra, de gente boa. Até vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris com mais uma emissão na segunda do ano. O fim de semana à porta. Ora então, hoje são 8 de janeiro de 2021. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita, muita saúde. Que aqui está tudo bem. Então vamos à música que é que nos interessa. No olhar de uma criança, Coimbra fui visitar, Setúbal e Santarém, a Fátima fui pagar. Uma promessa tão mãe, a Fátima fui pagar. Uma promessa tão mãe, Madeira eu adorei, como tu não há igual. É por isso que te chamam o Jardim de Portugal. É por isso que te chamam Jardim de Portugal. Pois se fizeste a viagem, vi lugares encantadores. Agora vou dar passagem às louquilhas dos Açores. Agora vou dar passagem às louquilhas dos Açores.

Ora, então, e continuamos com especial música Tony Carreira, mais que o Primeira Paixão. Ora, então, esta canção é dedicada para António Lourenço e todos os colegas de trabalho. E ele diz que está muito frio, então muita, muita coragem. Eu sinto, sim, ainda em mim, marcas do que a gente fez. E no meu ser, volto a saber que além da primeira vez. Pois é, o fim de semana à porta na vossa Rádio Arco-Íris 96.2. Então são 10 horas da manhã e já passamos a nossa primeira hora do programa. Isto passa a voar. Então vamos entrar na segunda e com muita, muita música. E vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris na presença de Lourenço. E estarei aqui então das 9 até ao meio-dia. Continuamos então com Toca e Dança, Rimbo Malho. Dança, toca a dançar, quem tiver vontade. Vamos embora, que é para aquecer. O povo português, gente boa e de trabalho, cantei hoje a nossa vez e vai tudo de Rimbo Malho. O meu povo português, gente boa e de trabalho, cantei hoje a nossa vez. Qualquer parte do mundo há um português por lá. No coração há esperança de poder voltar para cá, para perto da família que a chorar o deixou. O papá de um governo que o seu povo nunca amou. No duro ele trabalha para uma casa sustentar e gastar uma fortuna com os filhos a estudar. Para no fim os ver formados com o canudo na mão e a serem obrigados a emigrar para ganhar pão. Olha o povo português, gente boa e de trabalho, cantei hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Olha o povo português, gente gente boa e de trabalho. Quem tem hoje irá saber e vai tudo de rimbo ao baile. Português, gente boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo de rimo a malho. E continuamos então com Rui Bandeira, Deus abençoe o nosso amor. E esta música é dedicada a ser a esperança, Madame Esperança, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo toda a gente que a conhece, e não esquecendo também o senhor Armando, que ela deseja-lhe um ótimo dia na companhia da sua esposa e muita, muita saúde. Então vamos ouvindo esta bonita canção. Abençoou o nosso amor. Nada

tão importante para mim. Por esse pecado, sei que é ingrato, mas ouve o que eu te quero pedir. Sei que me dói, sei que se foi tudo o que tu me poderias sentir. Ferida magoada, dizes não sentir nada. Não quero acreditar, não ter perdão. E falo-te confuso, pedindo-te por tudo. Dá-me só mais uma noite então. Só mais uma noite. Eu imploro para que tu me dês. Só mais uma noite. Nem que seja pela última vez. Só mais uma noite. Admito que chegou o fim. Mas dá-me esse momento que é tão importante para mim. Assumo eu em desespero, porque sei que vais partir. Seguir tua vida e na despedida é o que está mais a doer. Sozinho vou ficar, as noites vou passar sem sentir o teu calor. Mas eu reconheço e sei que mereço. Mas dá-me só mais uma noite de amor. Só mais uma noite. Eu imploro para que tu me dês. Nem que seja pela última vez. Só mais uma noite. Admito que chegou o fim. Mas dá-me esse momento que é tão importante para mim. Só mais uma noite. Mais uma noite, eu imploro para que tu me dês. Só mais uma noite, nem que seja pela última vez. Só mais uma noite, admito que chegou o fim. Mas dá-me esse momento que é tão importante para mim. Ora, e continuamos então com Graciano Sagra, Eu Vou a Santiago. E esta canção é dedicada do Sr. Agostinho Monteiro para todos os doentinhos do mundo e toda a gente que o conhece, e não esquecendo os animadores e a Rádio Arco-Íris, todos em conjunto. Ora, então, da minha parte, o meu muito obrigado. Vamos ouvir então Graciano Sagra, Eu Vou a Santiago. Para pedir a Santiago, vou acender uma vela no santuário sagrado. Vou pesar pelo inocente que morre sem fazer nada. Vou pedir por essa gente que está sendo massacrada. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. Para ti que estás no céu, vou pedir o teu perdão para o homem de Israel. Tirar do seu pensamento essa ideia assassina. Acabar o sofrimento do povo da Palestina. Eu sentindo o adorado de joelhos em te peço. Faz o milagre sagrado, por favor, eu te agradeço. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. Eu vou a Santiago. Santiago a sua bênção para a Palestina. Vou pedir a Santiago a sua bênção para Israel. Vou pedir a Santiago a sua bênção para a Venezuela. Vou pedir a Santiago a sua bênção para a África do Sul. Vou pedir a Santiago paz no mundo. Meu Santinho adorado, de joelhos eu te peço. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. Desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo. O mundo ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção. Sem você sou caçador sem caça. Sem você a solidão me abraça. Sem você eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção. Viver por mim, sem você. louco de amor com você. Foi um cacheirinho, outro rim, rim, rim, rim, as pernas feias. está apaixonada e precisa ser amada. Está louca pra me ver. Mas meu amor tá dividido. Não sei se devo aceitar. Ela é muito atraente, seu olhar envolvente, e pra ela vou falar. Vem morena, me ajuda, vem ser a minha musa e comigo se casar. És a minha inspiração, dona do meu coração, meu amor quero te dar. Vem ser a minha musa e comigo se casar. És a minha inspiração, dona do meu coração, meu amor quero te dar. E precisa ser amada, está louca pra me ver. Mas meu amor. Boa tarde. Boa tarde. Ah, você está toda contente, porra. É assim mesmo. Olha, daqui. De onde é que fala, por favor, hein? De onde é que fala? Sim. É da Alba Clínica. Vocês aí não tiram pelos. Diga? Vocês não fazem depilação, hein? Fazemos, sim. Olha, eu queria fazer uma marcação. É possível ou não, hein? É possível, porque eu nem queria fazer. Olha, quanto mais rápido possível, melhor, sabe? E o que é que vai fazer? Aí eu queria fazer as partes baixas. Era? Pronto, na segunda-feira. A que horas é que pode ser, hein? Na segunda, deixa-me que eu já digo. Na segunda-feira, podia ser... Eu vou-te na terça, às 3 horas. Está bem, mas olha, uma coisa que eu lhe queria dizer, menina, é assim. Eu tenho 87 anos, por ser velhota, vocês faz-me na mesma? Faço, sim, senhor. O que é que me devia fazer? Claro que faço. Ai, que você é tão simpática, porque, olha, eu tive muita vergonha. O meu gostinho é que disse assim, liga para lá, e então eu tive a coragem... Não é possível, porquê? Pelo amor de Deus. Mas olha que eu... O que é que nós devíamos fazer? Ah, muito obrigada. Olha que eu fui, assim, o meu gostinho, ele tem 90 anos, e ele andava muito... O quê? O quê? O meu gostinho, o meu marido... Sim. Ele tem 90 anos e ele andava muito mal do primeiro-ministro, sabe? Sim, sim. E então eu fui à farmácia, que o médico receitou-lhe uma medicação, que acho que se chama vinagre ou qualquer coisa assim. Sim. E ele agora não quer outra coisa. Agarra-se a mim e olha em qualquer lado e eu vejo-me desgraçada com ele. Também está demais. Ai, eu estou com vinagre. Ai, o filho da mãe. Acho que ele é malandro. Ele é estaporado, sabe? É estaporado, é. Ai, meu filho. E é tão bom lhe dizer. E ele leva-me até às vezes para a cama e eu digo-lhe assim, ó, Agostinho, devagarinho, que rasgas. Eu assim na brincadeira com ele, sabe? Ai, eu tenho que ser como um diretinho. Só sabe que é isto. Ele andou 5 ou 6 anos, andou parado. Aquilo estava... Parecia uma barbatana de bacalhau de molhada, de pendurada. Ai, o filho da mãe. Por que agora não quero outra coisa? E então eu corri 5 médicos e acertámos com o médico. Mas também estou a ver que é coisa a mais, porra, que ele deu-me livre. É que eu já tenho 87 anos, sabe? Bem, eu tenho 87, meu gostinho. O meu marido tem 90. Tem 90, sim. E... Ah... É assim. Como é que se chama? Eu sou a Dona Carolina. Dona Carolina, sim, Dona Carolina. Ai, o filho da mãe do marido, ai, que não é, coitado, já viu? É. É assim, o médico disse para tomar aquilo, uma, se não me engano, uma vez por dia. Ele toma dois comprimidos. Eu estava muito por isso, é que ele está assanhado, pois. Ele anda todo pronto. Mas então vamos lá ver. Não, ele é do coração, ele também anda bom do coração. Ele tinha problemas das partes de baixo, mas agora esse problema lá, olha, ficou resolvido de uma maneira. Pois, ora vamos lá ver então ao que interessa. E então, hein? Pronto, então na terça-feira. Não, mas deixe-me só falar mais um bocadinho, que eu também não tenho muito com quem falar. E então, hein? Eu às vezes vou ao espelho e vejo. Aquilo parece uma margem de cebolo. Pois é, eu sei. Cuidado com essa serinha aplica no rosto, sabe, dona Carolina? Cuidado com essa. Pois. E até aquilo. Ai, Jesus! E então queria que vocês, mas vocês vão me arrancar ou dar uma paradelazinha? Não, eu vou tratar disso direitinho, dona Carolina. A hora que eu vim estar aqui na terça-feira às 3 horas, eu trato disso com muito jeitinho, vai ver. Eu vejo depois o que é melhor para fazer. Oxalá que seja mais meiguinha de como eu vos tenho. Ai, que já me estava a assustar. Não, tenha calma, dona Carolina. Ah, muito bem, mas você também não deve gostar de mulheres, ou gosta, porra? Não gosto de mulheres, eu tenho namorado. Ai. Eu tenho companheiro. Ah, tá bem então, pronto. Eu então na terça-feira estou aí, tá bem? Tá bem, dona Carolina, tá confirmada, tá bem? Pronto, muito obrigada, senhora. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue dans le programme. Ai, meus amigos, eu não sei o que se passa. Para mim já não tem graça essa mulher adorada. Ora então, vimos de ouvir a dona Carolina e continuamos com o Graciano Sagra, Mulheres Peludas. Diz que tanto lhe apertava nas calcinhas que comprou. Já não tem nada abaixo do seu umbigo. Para me dar maior castigo, a sua coisa rapou. As mulheres que agora são um pesadelo. Na coisa que eu gosto já não tem cabelo. As mulheres que agora são um pesadelo. Na coisa que eu gosto já não tem cabelo. Era tão linda a mulher de antigamente, com a sua permanente no seu ninho de pardais. Agora ela tem sua coisa sem pelo, e eu esse ninho nem vê-lo das peludas gosto mais. Gostava dela, por ela me apaixonei, não sei porque me zanguei, era gira cabeluda. Mulher jeitosa, muito simples, sem vaidade, ando louco com saudade da sua coisa peluda. As mulheres que agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. As mulheres que agora são um pesadelo, coisa que eu gosto já não tem cabelo. Hoje ela diz ser careca, está na moda, e até não incomoda os pelos na passarinha. Mas eu, amigos, não gosto da coisa assim, pois a mulher para mim tem de ser bem peludinha. Porque será que tanto me faz sofrer? Corta, não deixa crescer a rama do roseiral. Do sul ao norte, até nas ilhas também, ela pelo já não tem, a mulher de Portugal. As mulheres agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. As mulheres agora são um pesadelo, na coisa que eu gosto já não tem cabelo. As mulheres agora são um pesadelo, Quero casar-me, entregar à minha amada. Tomei um banho e vesti-me todo chique. Perfume bom e camisinha passada. Saio para fora para ir para a casa dela. E cheguei lá, meu coração é belo. Ouvir a mãe que era mais linda do que ela. Mas reparei que o pai dela não gostou. Ouvir a mãe que era mais linda do que ela. Mas reparei que o pai dela não gostou. Passada, saio para fora para ir para a casa dela. E cheguei lá, meu coração é belo. Ouvir a mãe que era mais linda do que ela. Mas reparei que o pai dela não gostou. Ouvir a mãe que era mais linda do que ela. Mas reparei que o pai dela não gostou. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Estou? Será possível falar com a Dona Rosário? Sim, é o marido, porquê? Eu estou-lhe a ligar aqui do canil da Câmara. Sim. Do Marco Canaveses. A Dona Rosário não está? Não está, não. E quem é o senhor? Quem é? Fala da Câmara Municipal. Sim. É por causa do vosso cão, do Rossi. Ah, e quê? Nós estamos aqui com alguns problemas por causa do cão. Problemas de quê? De quê? O cão não é meu, o cão é do meu filho, mas quem é que fez queixa do cão? Se o senhor quiser falar, eu vou passar aqui com o seu engenheiro e ele fala consigo. Está bem, está bem. Está bem? Dê-me só um segundinho então que eu já vou passar a chamada. Sim, senhor. Olá? Estou? Estou, sim. Não é Dona Rosário? Não, não, é o marido. Olha, é o Chano que fala aqui do canel. É por causa do Rossi, do vosso cão, do pastor alemão? Sim, sim, o que é que se passa? Oh, senhora, como é que se chama, desculpa? Eu sou Manuel Carneiro Monteiro, pode-me chamar... Oh, senhor Manuel, posso tratá-lo por senhor Manuel ou senhor Monteiro? É igual, é igual. É igual, olha. Oh, nós estamos aqui com o problema por causa do cão, nós temos aqui várias queixas. Mas quem é que representou a queixa do cão? Por causa de galinhas, portanto, já isto eu não posso revelar os nomes, mas temos. Mas matou algumas galinhas o cão? Pois, o problema é esse, é que ele andou a comer aqui galinhas, pelo menos os vossos vizinhos dizem que este andar aqui a comer galinhas. Tenho aqui também dois patos, tentou. Diz aqui. Olha, o cão não é meu, o cão é do meu filho, ele não está cá. O O qual não é meu. Mas ele está em sua casa, habita em sua casa, não é? Sim, ele habita aqui, mas... Pois. Mas é que ele até... A minha nora também está aí. A minha nora também está cá. Pois, então, mas o Ross, ele até tentou, até parece que estava aqui a ver no relatório, tentou ter relações sexuais aqui com uma vaca e tudo, quer dizer, o cão, ele é doido, ele tem as vacinas todas em dias. Ele... Uma vaca? É verdade. E onde é que estão as vacas? Onde é que há aqui vaca? Ó, senhor Monteiro, eu não sei, então é o que está aqui no relatório. Portanto, que isto até nos aconselharam a pôr-lhe uma coleira eletrónica para o identificar. Portanto, ele vai ter que usar coleira eletrónica, senão vai para a bate. Não sei se irá. Ele não é meu, ele é do meu filho. Portanto, para já, ele vai ter que ficar com termo de identidade e residência e tem que fazer apresentações. O meu filho acho que tem tudo legal. Pronto, mas o cão, o Rossi, vai ter que fazer apresentações periódicas aqui na Câmara. Vai ter que se apresentar semanalmente com os documentos. Olha, o meu filho lá para dia 20 deste mês deve estar cá. Ele está na Alemanha, mas ele lá para dia 20, 20, 18, oh. 20 deve estar cá. Ó, senhor Manuel Monteiro, eu agradeço a sua simpatia, mas olha, já viu o que é este problema com estas queixas todas? Ainda por mas quem são as pessoas que se queixam do qual? Mas quem é? O qual nunca sai daqui fora? O qual está abusado daqui dentro, nunca sai daqui fora? Ó, senhor Manuel, mas eu acho que ele até já tem antecedentes criminais. De quê? Comer galinhas, não sei se foi... Não, eu acho que... Que mostra a pessoa que matou uma galinha. E ele nunca sai daqui, está sempre aqui dentro, e é meu. Eu não sei se comer a galinha, não sei se foi relações sexuais com galinha, se foi comer mesmo de mastigar. Portanto, não sei, isso eu não sei. Mas pronto, nós não podemos ter assim um animal desses perigoso à solta, não é? Vai... A senhora, desculpa, é a engenheira da Câmara. É o Chano, engenheiro. Pronto, mas olha... Ele lá, o meu filho, lá para dia 18 ou dia 20, deve estar cá, deste mês, de julho, de outubro, desculpa, hoje é o primeiro. Lá para 18, mais tardar, dia 20, estar cá. 16, 17, 18, 20, estar cá. Olha, e vós podeis vir com ele aqui à Câmara, ao Canelo, todas as semanas, para fazer as apresentações, ou aqui ou na GNR, é igual isto para mim. Vamos ter que lhe pôr uma coleira eletrónica. Eu não sei, deixo vir dia 20 ou dia 18, para o meu filho lá irá resolver. Ai, mas então não vamos poder esperar, o senhor desculpe, mas nós vamos ter que ir buscá-lo aí, então. Porque isto é muitos dias, já viu, isto é uma, são acusações muito graves. E mas por quem cima... é que é a pessoa que acusa? Eu quero saber quem são as pessoas que me acusam. E o prejuízo que eu dei, eles vieram aqui queixar-se. Pois isso eu não sei, eles vieram-se queixar aqui ao Canelo. Então, o qual não sai daqui do meu para fora, o qual nunca sai aqui do meu... O portão pode estar aberto, que eu não tiro para fora, o meu filho tirou, eu não. Nós podemos interrogá-lo? Interrogá-lo como? Interrogar o cão, saber se ele sai ou não, se tem saídas. É o senhor engenheiro ou como é? É engenheiro, Chano. Pronto, senhor engenheiro, pronto. Olha, diga-me uma coisa. Essas pessoas que venham ter comigo e que me digam, essas pessoas que venham ter comigo. Eu tive até uma senhora que me disse, eu ia lá fazer queixa, mas eu tenho medo que o cão me salte à espinha. Que está aqui escrito no relatório. Tenho medo que este cão me salte. O cão até é manso, o cão nem é bravo, o cão até é manso. Eu penso que ela estava-se a referir à sexualidade. Penso que ele, o cão que não tem as luas todas, mas é que ele é assim meio tarado. Não. Então ele, para tentar saltar uma vaca, ó, Sr. Manuel, o senhor não brinca com isto? Por amor, é uma vaca, onde é que sai? Aqui não há vacas, aqui. Pois as pessoas podem dizer tudo e mais qualquer coisa. Pois eu até ouvi dizer aqui há dias... Não, nunca me saiu daqui de casa para fora. Eu até ouvi dizer aqui há dias na rádio que andava um cão perigoso no mar canabese. Não sei até se seria o Ross. Não, isso não. Eu acho que ele para o mar que nunca foi. Pois. O meu filho já o levou foi ao veterinário. O veterinário já o levou em diversas vezes. Agora vamos ter que o trazer aqui à rádio para lhe fazer uma entrevista, porque isto é para os apanhados. Isso não sei, eu deixo vir o meu filho, a partir do dia 18 ele é dele, depois é ele que se desentende. Olha, e não dá para trazer aqui à rádio para lhe fazermos uma entrevista? Não sei, olha, eu lido com ele aqui dentro, e fora não me responde ali. Ó, Sr. Manel, é que isto é para os apanhados. É? É para os apanhados. É para os apanhados. É, senhor. Ah, ora, pois é, nós tivemos a ouvir o Rocio, o homem já estava a ficar todo atrapalhado. Ora, e continuamos com a nossa música, com o Soul Comilo Melão.

Freito, e continuamos com Ruth Marlene. Vem tirar o meu batom. Ai, agora está muito mal para tirar o batom. Ali, continuaremos com a música. Então, e continuamos com Roberto Carlos, Nossa Senhora, e esta música é pedido de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que sofrem, e não esquecendo Madame Pinheiro, não esquecendo também os animadores, e que eu desejo um ótimo dia, e não esquecendo todo o auditório da Rádio Arco-Íris. Então eu desejo um bom dia e uma ótima saúde. Cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a

castigo, que não seja por castigo esta nossa brincadeira. Esta nossa brincadeira é um prazer cantar contigo, amigo Jorge Ferreira. No caminho que quiser, eu caminharei, te prometo. Responde-me se souber, onde é que anda o carro preto? acabamos de ouvir o Jorge Ferreira, a Desgarrada, e que foi pedido de José para Fátima, que lhe deseja um ótimo dia. Ora, e vamos continuar então com a nossa dedicatória, e a última, que é da parte de Glória, a nossa animatriz das quintas-feiras, das 17 às 19, e que deseja um ótimo dia a todos os animadores, a todos, a mim principalmente, o meu muito obrigado, e a todo o auditório da Rádio Arcanciele. E então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Jorge Ferreira, eu te agradeço, meu senhor. E então, para todos os dentinhos do mundo, e não se esquecendo de todas as pessoas que sofrem. Então vamos ouvir o Jorge Ferreira, eu te agradeço, meu, eu te agradeço, senhor. Tenho dentro do meu peito um amor mais perfeito que me protege do perigo. Quem tem Deus no coração tem a sua proteção. Quem tem Deus tem um amigo. Quem tem Deus no coração tem a sua proteção. Quem tem Deus tem um amigo. Ora, aí continuamos com Dino Meira, Negro Meu Destino. E esta canção vai dedicada, esta musicazinha dedicada para Chatanoff, para o meu colega e amigo Sauruga. Espero que ele esteja a passar uma ótima manhã e que é um homem que está sempre à escuta da nossa Rádio Arco-Íris 96.2. Então desejo-lhe um bom ano e tudo de bom e muita saúde. Nascem tantos animais, nasce o trigo que é do campo, amor, andorinhas nos verais. Nascem ilusões perdidas, nasce o medo de viver, amor. Só não nascem coragem, amor, amor, amor, coragem para te esquecer. Continuamos então com Saúl, Bacalhau, Quer Alho. Ora então, esta música vai dedicada a uma pessoa que me pediu na sexta-feira e eu não tive tempo de a meter, mas o que é prometido é devido. Então eu passo hoje. Okay. Continuamos então com Cristiana, Sou do Norte, Sou do Norte. Então esta música é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arco-Íris e para todas as pessoas que me conhecem também. Ora então, são 11 horas e 35 minutos, estamos apenas de 25 minutos do fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. E então estou na presença de Lourenço. Então eu desejo um bom ano a todo mundo, muita, muita saúde. E então, hoje somos o 8 de janeiro, já estamos quase a meio do primeiro mês do ano. Isto passa, passa muito a voar. Ora então, vamos à música e uma ótima sexta-feira para todo mundo. Continuamos com Diana Tavares, mandando a tristeza embora. Pois temos que mandar esta tristeza, este vírus que anda aí, anda-nos só a meter-nos tristes. Temos que mandar isto para o ar. Eu não sei o que é que a gente está a fazer para a gente se esquecer disto. Então vamos e continuamos com a música. Não tenho tempo para pensar em desengano. Quero esquecer o meu passado de ilusão. Minha vida tá do jeito que eu queria. É só carinho, é só amor, é só paixão. estejas com outro, não vais ser feliz. Ninguém te vai amar como eu te amei. Ninguém chora por ti como eu chorei. Ninguém vai apagar as noites que juntos passamos. Este amor não foi uma aventura para mim. Porque foste embora e acabaste com o nosso amor. Se tudo era tão perfeito para ti, entreguei-te o coração sem medo a pensar em nós. Mas tu não sabes dar valor amor, por isso volta para mim. Ninguém te vai amar como eu te amei. Ninguém chora por ti como eu chorei. Um dia vais saber o que é viver longe de mim. Mesmo que estejas com outro, não vais ser feliz. Foste embora sem dizer-me qual foi a razão. Se tu dizias que me amavas loucamente, entreguei-te o coração sem medo a pensar em nós. Mas tu não sabes dar valor a quem te deu tanto amor, por isso volta para. Ninguém chora por ti como eu chorei. Um dia vais saber o que é viver longe de mim. Mesmo que estejas com outro, não vais ser feliz. Ninguém te vai amar. Chora por ti como eu chorei. Ninguém vai apagar as noites que juntos passamos. Este amor não foi uma aventura para mim. Frases espontadas, ele dizia assim pra coco no coco, num concurso de freira, e tornaste uma pupu, uma pupu, uma pupu, uma pupura donzela. Bye. perdendo. O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é um adeus. Eu não quero o nosso fim. Não se entregue à ilusão. Semana à porta. Ora então, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia e que eu desejo também muita saúde, um bom ano, muita saúde, tudo o que é de bom. Ora então, eu estarei cá sexta-feira próxima, se Deus quiser, e espero que vocês daqui até lá que passem tudo de bom e que tenham muita saúde e cubram-se bem, porque vai fazer muito frio estes dias. Ora então, daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional e depois vocês ficarão a ouvir algumas notícias de lá de baixo também, porque aqui lá também não está muito bom. Ora, então até já e uma ótima sexta-feira. As mãos no candeeiro, acendi a luz, fui atrás do roupeiro. Ela quis-me fugir. Ela mostrou-me as mãos no ar. Agarrei-me logo mesmo ali. Ela insistia em fugir. Devagarinho. Ora então, desejo-lhe um bom apetite, uma ótima sexta-feira e até sexta-feira, se Deus quiser.